Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Olá, olá, boa tarde. Na Rádio Aconchego, o Pelos Olhos e Ouvidos começa especialmente hoje, na sexta-feira, dia 17 de fevereiro. E hoje vamos falar um pouco sobre carnaval, o que está acontecendo ao redor do Pelos Olhos e Ouvidos. E temos algumas informações para passar, para a gente dividir. E hoje o CIS também está comemorando o seu carnaval, com um bloco acontecendo agora. Quem estiver em mediações do CIS é sempre bem-vindo. Vamos falar ainda um pouco mais sobre esse bloco. E o Pelos Olhos e Ouvidos hoje vai comentar sobre as manifestações culturais de onde eu moro, de Casa Amarela. Em especial, o professor Jailson esteve aqui e falou um pouco da história dele. E a gente vai falar um pouco da prévia do Poeses, que ele atua lá no Alto Zé do Pinho. E também discutir, falar um pouco, na verdade, sobre a Quarta-feira de Cinzas, que também tem um movimento forte de rock and roll underground. Lá em Casa Amarela, também vamos estar falando sobre isso, falando sobre os cuidados do carnaval, sobre a Nação Zumbi, o grande expoente da música pernambucana, que não vai estar tocando no carnaval recifense. Vamos falar também sobre isso. Estaremos tocando muita música carnavalesca, muita música local. Então, para começar, de boa música e bom carnaval, vamos de Frevo, cantado por Lenine. Frevo Energia. Olha que eu conheço essa cara. Você chegou de cima. Vem comigo, toma a chave do meu coração, que eu já entrei no clima. Olha que eu conheço esse pique, no seu teatro também quero ser atriz. Deixa eu cair no seu bloco, me laça, me beija, me faça feliz. Olha que eu conheço essa cara. Você chegou de cima. Vem comigo, toma a chave do meu coração, eu já entrei no clima. Olha que eu conheço esse pique, no seu teatro também quero ser atriz. Deixa eu cair no seu bloco, me laça, me beija, me faça feliz. O sol, o raio tomou conta da praça, sua energia. O sol, o raio pra dizer ao país, que hoje é o dia de. Olha que eu conheço essa cara. Você chegou de cima. Vem comigo, toma a chave do meu coração, que eu já entrei no clima. Olha que eu conheço esse pique, no seu teatro também quero ser atriz. Deixa eu cair no seu bloco, me laça, me beija, me faça feliz. Olha que eu conheço essa cara. Você chegou de cima. Vem comigo, toma a chave do meu coração, eu já entrei no clima. Olha que eu conheço esse pique, no seu teatro também quero ser atriz. Deixa eu cair no seu bloco, me laça, me beija, me faça feliz. O sol, o raio tomou conta da praça. Sua energia, o sol raiou pra dizer ao país que hoje é o dia D. Da praça, sua energia, o sol raiou pra dizer ao país que hoje é o dia D. De volta aqui para o primeiro bloco do Pelos Olhos e Ouvidos, especial falando sobre alguns temas de carnaval. E acontecendo desde as 2 horas da tarde, a troça carnavalesca mista ciscando aqui no CIS, no Engenho do Meio, onde a Rádio Aconchego é abrigada, onde a Rádio Aconchego tem sua sede e todos da comunidade que frequentam aqui o CIS estão participando neste momento da troça carnavalesca mista ciscando. O do penúltimo entrevistado que a gente fez aqui ao vivo, o professor Jailson, ele tem uma prévia carnavalesca alternativa que ele valoriza muito os poetas, as bandas alternativas e, é claro, as troças carnavalescas que ele possa assim trazer para o evento dele. Se chama A Prévia do Poeses. Lamentavelmente, eles iam para a 7ª ou 8ª edição e esse ano não foi aprovado. Foi negado, dado as circunstâncias do que os fatos nos decorrem, que falamos sobre sempre que a crise tem a culpa, né? Sobre todo o nosso problema da conjuntura política do momento no Brasil. E isso recaiu de vez no, também no carnaval. Então o Poeses ficou sem a realização desta prévia. No entanto, o professor Jailson, que é um batalhador da cultura na comunidade, ele não vai deixar de fazer. Ele aglomerou forças no decorrer do ano com todos os eventos que o Poeses realiza periodicamente, e na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, esse evento vai ser realizado. Eu ainda não posso confirmar as atrações, ainda estão em processo de reunião para fechar todas as atrações que lá vão estar presentes no Poeses, que a sede fica na casa do próprio Jailson. Ele vai aglomerar bandas alternativas, troças carnavalescas, poetas, teatro popular, para fazer, para não deixar de fazer, no caso, a prévia do Poeses. É uma realização simplesmente de uma maturidade muito grande, de se contrapor às grandes dificuldades que temos enfrentado por todos os lados. Não me surpreende o que o Jailson está fazendo, porque no decorrer de um período que eu trabalhei junto a ele e junto com o Poeses, ele sempre teve essa atitude de, quando as coisas falharem pela via normal, ele sempre busca o impulso próprio do grupo, das pessoas que circundam, das bandas, que ele possa ter o apoio para não deixar de fazer. E assim, mais uma vez, para essa edição de 2017 da prévia do Poeses, o Jailson não vai deixar de fazer. Então, essa prévia vai acontecer no dia 23 de fevereiro de 2017, a próxima quinta-feira. Sintam-se todos convidados para lá estarem presentes. Então vamos a um bloco de música. Vamos começar com a Nação Zumbi, Nova Aurora, do novo disco da Nação Zumbi. E daqui a pouco voltamos comentando um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo nessas prévias de carnaval. Claro, tocando sempre música pernambucana aqui no Pelos Olhos e Ouvidos. vida de outras pessoas. A gente tá querendo a vida boa, boa como a vida de outras pessoas. De outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas. De outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas. Sou que mulher é de uma boa vida, mulher do jour, sou que a bepa. Mulher a frame da Uvésil, mas Uvésil azul. Sou que mulher é de uma boa vida. A gente tá querendo a vida boa, boa como a vida de outras pessoas. Outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas. A gente tá querendo a vida boa, boa como a vida de outras pessoas. Outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas. Outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas. Sou que mulher é de uma boa vida, mulher do jour, sou que a vepa. Mulher a frame da Uvésil, mas Uvésil azul. Sou que mulher é de uma boa vida. Pessoas. Vem a cidade sua fama mostrar e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer que com satisfação queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que o cupim não rói. Vem à cidade sua fama mostrar e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que o cupim não rói. Em qualquer partida de futebol, o que você mais quer ver é gol. O jogador mais novo a fazer um gol em Copa do Mundo foi o brasileiro Pelé. E para suar a camisa pelo time e fazer o torcedor vibrar de alegria, o jogador precisa ter garantias para entrar em campo. É um trabalho diferente. O jogador é contratado pelo prazo de 3 meses a 2 anos. No contrato estão regulamentados o horário de trabalho, passes, luvas, multas, demissões por justa causa e férias. Os problemas enfrentados pelos jogadores vão primeiro para a justiça desportiva, depois para a justiça do trabalho. Afinal, o patrão do jogador é o próprio clube. Assista, acompanhe, torça, assim. Parece até que você está em campo. Vou à praia e meus amigos sempre perguntam, pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão? Desde lá as primeiras séries, muitos professores olham pros alunos negros e acham que não vale a pena investir neles. Entrei num táxi com um amigo também negro e de repente o motorista estava encerrando o dia. Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falaram, não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Belos olhos e ouvido, belos olhos e ouvido. De volta ao vivo aqui da Rádio Aconchego. O Pelos Olhos e Ouvidos está, digamos, comemorando o carnaval, mas com embates do que está repercutindo ao meu redor sobre o que eu tenho lido, acompanhado. E o que trouxe uma das grandes novidades para esse Carnaval 2017, que está sendo, eu acho que está repercutindo o nosso momento atual na política nacional, né? A chamada crise está se manifestando também na área do entretenimento do nosso carnaval. E uma dessas crises, estritamente política, para alguns não, mas o meu ângulo de visão é que sim, é uma questão estritamente política, que é a banda Nação Zumbi, que norteia muito o meu trabalho aqui na Rádio Aconchego e no projeto que eu encabeço, que é esse que vocês estão ouvindo, o Pelos Olhos e Ouvidos. Eu acho que a partir da Nação Zumbi, do Mundo Livre S.A., de Roger de Renault e todas as bandas que se manifestaram nos anos 90 e fizeram o Mangue Beat, trouxe uma nova roupagem, um novo conteúdo, uma nova dinâmica para as nossas manifestações culturais. E também, e claro, não poderia deixar de ser, o carnaval. A Nação Zumbi declarou na prévia, enquanto isso na sala de justiça, na qual eles se apresentaram com um projeto paralelo chamado Los Cebosos Postiços. Jorge do Peixe, ao acabar o show, comentou a ausência da banda Nação Zumbi no carnaval 2017 no Recife. Uma postura muito política e muito polida no que eles reconhecem no governo atual, na gestão atual, tanto estadual quanto municipal. Então a Nação Zumbi declara que não iria tocar no Carnaval 2017 no Recife, no Marco Zero. Porque, na visão deles, a prefeitura, a gestão atual, não tem diálogo com os artistas locais. E no Marco Zero, a prefeitura está fazendo uma estrutura. Não sei se só esse ano, o ano passado eu não estive no Marco Zero, mas esse ano a prefeitura está implantando no maior polo, na maior vitrine do carnaval pernambucano, que é o palco do Marco Zero, uma área VIP totalmente privada. Os camarotes que vão tomar conta de uma boa parte do Marco Zero. Infelizmente, isso vai acontecer. São esses dois pontos que a Nação Zumbi traz à tona, de tanto problema que a gente tem. Como não se bastasse, a prefeitura toma essa atitude e a Nação Zumbi retrai a sua apresentação por esses dois motivos. Os camarotes VIPs totalmente privados, que vão tomar lugar do público, do cidadão pernambucano e dos turistas que vêm conhecer o nosso carnaval popular. E a falta de diálogo que a Secretaria de Cultura, do Governo do Estado e da Prefeitura não tem com os seus artistas locais. Eu acho isso um posicionamento muito coerente, não só de Jorge do Peixe, como da banda. É claro que os artistas precisam e vivem dos cachês pagos nas apresentações, e muitas outras bandas do movimento Mangue Beat vão tocar por aí. A Nação Zumbi tomou essa postura, como sempre, ela sempre encabeçou esse movimento que hoje não mais existe como era nos anos 90, mas acho muito coerente e apoio 100% a postura da Nação Zumbi. Em contrapartida, a Nação Zumbi faz um evento de prévia, que é a Troça Elétrica, e vai ter a participação da Orquestra de Frevo Henrique Dias, de Ciba, e também irá tocar a Bexiga 70 e a Nação Zumbi como grande atração deste evento. A Troça Elétrica vai acontecer no dia 23 de fevereiro, aí no decorrer da nossa prévia carnavalesca, que é tão forte como os 4 dias de carnaval. Uma outra grande novidade que agradou a muita gente da banda Nação Zumbi é que no Rock in Rio de 2017, a banda Nação Zumbi se alia a Ney Matogrosso para tocar um repertório especial da antiga banda do Ney Matogrosso. E eles vão fazer esse showzaço no Rock in Rio. Infelizmente, não vou estar por lá, mas pretende e se percebe-se que vai ser uma grande apresentação, muito esperada, muito elogiada pelos críticos e pelos fãs. E é isso que vamos ver no dia 27 de setembro, quando acontece o Rock in Rio, na Cidade do Rock. Pretendo, pelo menos, estar assistindo pela TV, né? E realmente deve ser uma apresentação única e magnífica. E vamos ver se tanto Ney Matogrosso como a Nação Zumbi, faz disso uma turnê, um disco ou um DVD. Vamos ver o que vai sair dessa boa mistura entre Ney Mato Grosso e a Nação Zumbi. Então vamos de mais música. Daqui a pouco vamos comentar mais sobre os acontecimentos desse atual carnaval de 2017. O ano, como dizem, o ano só começa para o brasileiro depois do carnaval. E a gente já começa com tanta discussão, com tanto embate com as gestões públicas e as posturas que as pessoas têm que tomar para viabilizar e não deixar a peteca cair, não deixar de fazer. Vamos de mais frevo nesse bloco e mais música pernambucana no Pelos Olhos e Ouvidos aqui na Rádio Aconchego 88.1 FM. Pernambucana, açúcar de cana dos nossos engenhos, morena bonita de boa viagem, você faz ali na praia travessa. Linda morena, pedaço de Olinda, tem que dar ribeira, fingindo cansaço no pé da ladeira, fazendo promessas no alto da Sé. Pernambucana, açúcar de cana dos nossos engenhos, morena bonita de boa viagem, você faz ali na praia travessa. Linda morena, pedaço de Olinda, tem que dar ribeira, fingindo cansaço no pé da ladeira, fazendo promessas no alto da Sé. E no janga tem as grandeiras, menina, rodar na poeira, na doce batida do pé. Pernambucana, teu corpo no sol é recado, telefone na esquina parado, pensando em falar com você. Pa pa pa para para para para pa pa para para para pa pa para para para pa pa pa pa pa pa para para para pa pa para para para pa pa para para para pa pa pa. Pernambucana, açúcar de cana dos nossos engenhos, morena bonita de boa viagem, você faz age na praia travessa. Linda morena, pedaço da Olinda, tem quinta ribeira, fingindo cansaço no pé da ladeira, fazendo promessas no alto da Sé. Pernambucana, açúcar de cana dos nossos engenhos, morena bonita de boa viagem, você faz age na praia travessa. Linda morena, pedaço da Olinda, tem quinta ribeira, fingindo cansaço no pé da ladeira, fazendo promessas no alto da Sé. E no janga tem as grandeiras, menina, rodar a poeira, da doce batida do pé. Pernambucana, teu corpo no sol é recado, terei pra esquina parado, pensando em falar com você. Pa pa pa para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para. Saudade tão grande, saudade que eu sinto do clube das pás, do vassouras, passistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá. Batidas de bumbo são maracatus retardados chegando à cidade cansados com seus estandartes no ar. Ai, ai, saudade, saudade tão grande, saudade que eu sinto do clube das pás, do vassouras, passistas traçando tesouras nas ruas repletas de lar. Batidas de bumbo são maracatus, retardados chegando à cidade, cansados com seus estandartes no ar. Que adianta se o Recife está longe? A saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo Palfrito Cebola no passo, Haroldo Fatia Colasso. Recife está perto de mim. Parece que eu vejo Palfrito Cebola no passo, Haroldo Fatia Colasso. Recife está perto de mim. Ai, ai, saudade, saudade tão grande. Saudade que eu sinto do clube das pás, do vassouras, passistas passando tesouras nas ruas repletas de lá. Batidas de bumbo são maracatus retardados, chegando à cidade cansados com seus estandartes pro ar. Que adianta se o Recife está longe e a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo Palfrito Cebola no passo, Haroldo Fatia Colasso. Recife está perto de mim. Parece que eu vejo Palfrito Cebola no passo, Haroldo Fatia Colasso. Recife está perto de mim. sem ter condição. Mesmo sem excitação, mesmo sem ir pro congresso, mesmo pra fazer sucesso, mesmo pra colar o verso. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. E mesmo sem nenhuma ajuda, mesmo sem ser rei na ruda, mesmo pra ganhar dinheiro, mesmo assim sem ter mais tempo, mesmo até sem ter talento, mesmo pra finalizar. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. Sem ser rei na ruta, mesmo pra ganhar dinheiro, mesmo assim sem ter mais tempo, mesmo até sem ter talento, mesmo pra finalizar. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. A gente arreia, arreia, arreia, arreia. Os primeiros indícios de um jogo em equipe com uma bola e com os pés são do século 3 a.C. na China. O jogo de futebol como existe hoje foi criado na Inglaterra e as regras de 1863 formam a base do futebol atual. Nos jogos, as regras são claras. Fique atento! Tabelas e regulamentos precisam ser divulgados com antecedência. Os ingressos, numerados e com o preço bem visível, devem ser colocados à venda 72 horas antes do início da partida. A renda do jogo tem que ser anunciada lá mesmo no estádio, que deve oferecer segurança para todos, e o transporte precisa ser seguro e organizado. Assista, acompanhe, torça, assim, parece até que você está em campo. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem... Correios, filho. Você não deveria entrar pelo de serviço? Não. Vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. olhos e ouvidos. De volta na Rádio do Aconchego, pelos olhos e ouvidos. E vamos comentar um pouco mais sobre esses acontecimentos e agora festividades de carnaval. O CIS hoje está na sua prévia, o seu dia de carnaval, onde todos os que aqui têm suas atividades veio confraternizar antecipadamente, como todos os sindicatos, associações, centros culturais, sempre se manifestam nas prévias para, depois de uns 4 dias, cada pessoa se divertir como quer. Aqui no bairro de Engenho do Meio, eu sempre ouvi falar, nunca vim para esse bloco, que vai sair às ruas amanhã, que é um sábado antes do início do carnaval, dos 4 dias de carnaval. É o Cabeça de Touro, que, segundo as notícias e a quem frequenta, é o maior bloco de carnaval dos bairros da região metropolitana. Ele sempre sai um sábado antes do galo e, como é mencionado, é o galo da madrugada dos bairros. E é aqui na comunidade do Engenho do Meio, passa em toda a extensão da avenida principal do Engenho do Meio, passando aqui logo ao lado do CIS, onde temos as nossas instalações da Rádio Aconchego. Quem quiser vir participar dos outros bairros, sintam-se à vontade. É claro que os brincantes que vêm ao Cabeça de Touro são, na grande maioria, dos bairros vizinhos e principalmente aqui do Engenho do Meio. E assim como o Cabeça de Touro arrasta uma grande multidão aqui no Engenho do Meio, o Galo da Madrugada é no próximo dia 25. Eu sou brincante, gosto muito de sair nos blocos, acompanhar os shows dos palcos. Já fui a muitos galos da madrugada, inclusive já brinquei muito só, saí de casa só, e lá encontrava os amigos para tomar aquelas cervejas geladas e acompanhar um trio elétrico, acompanhar quem tivesse batucando. Sempre fiz meu percurso super tranquilo. É claro que no Galo da Madrugada, e não só no Galo, onde aglomera muita gente, corremos riscos, né? Porque sempre vem pessoas maldosas que, além de se preocupar em brincar, em farrar, em namorar, em tomar a sua cerveja, vai lá para perturbar a paz e a tranquilidade de quem vai apenas para se manifestar no carnaval, manifestar sua alegria, a vontade de estar na multidão e no bloco. Infelizmente, isso acontece. E as opiniões que eu tenho ouvido por aí, tanto em coletivos, como no trabalho, como amigos, e também minha opinião, esse carnaval de 2017 promete, infelizmente, ser um dos mais violentos, é dadas as circunstâncias de que o nosso estado tem passado. O grande índice de assassinatos, estupros e roubos em coletivos e também assaltos à mão armada, não importando a hora do dia. Recentemente eu tive na Praia do Pina, e lá houve 2 princípios de arrastões, que não se concretizou, foi apenas um grande alarde de todos os que estavam na praia, mas infelizmente o medo é recorrente. Eu acho que essas coisas vão acontecer muito bruscamente neste ano. Em carnavais passados, também já tive que me deparar com essas situações. Felizmente, não aconteceu nada comigo ou quem eu estava acompanhado. Em Olinda, recentemente, teve essa repercussão. Também em Olinda, em anos anteriores, tive que me deparar com essas situações de arrastão. Mas, ao número, tem se mostrado gradativamente em jornais, em sites, na rádio, na televisão, o grande número de assaltos, principalmente em coletivo. No carnaval, os coletivos andam superlotados, talvez aparenta termos um pouco mais de segurança, mas cuidado, muito cuidado com as ruas desertas. Vamos sempre andar com bem acompanhado com muita gente. Nas ruas, tomar um pouco mais de cuidado para onde vamos e quando voltamos. É necessário ter essa máxima precaução para evitarmos qualquer problema e principalmente qualquer dano físico que possamos ter. Então, muito cuidado. Eu, esse carnaval, vou estar um pouco mais recolhido. Não sei se vou me atrever a ir a Olinda ou alguma troça, algum bloco. Mas as precauções, infelizmente, esse ano tem que ser redobradas. Tanto no Cabeça de Touro, que sai amanhã aqui no bairro de Engenho do Meio, como no Galo da Madrugada, que esses dois blocos aglomeram muita gente. Precaução, cuidado consigo e com quem você vai estar acompanhando. Fica a dica, mas não deixe de manifestar sua alegria, não deixe de participar onde você queira ir, mas sempre com muita precaução e muito cuidado. A dica do Pelos Olhos e Ouvidos para esse carnaval de 2017. Vamos de mais música, vamos de frevo e mais música pernambucana para a gente animar essa festa que é o carnaval. Passo eu vou despranariado. Eu sou abre alas, vou no meu gingado. Eu vou na crista dessa onda. Vou puxando, arrastando a marcha buliçosa, sacudindo a multidão, esquentando a multidão, balançando a multidão, agitando a multidão. Entrei no pato do morcego e do saci, tramelei no do siri, cruzei tesoura no ar. Na dobradiça eu peguei minha sobrinha, passeando na pracinha, chutando de calcanhar. No frevedouro fiz um grande rebuliço, preto, branco e mestiço, eu chamei pro bafafá. Azuretada, curriola, distandária, sacudeja, sinestéria no maior caminguejar. Nesse passo eu vou despranariado. Eu sou o abre-alas, vou no meu girado. Eu vou na crista dessa onda. Vou puxando, arrastando a marcha buliçosa, sacudindo a multidão, esquentando a multidão, balançando a multidão, agitando a multidão. Entrei no pato do morcego e do saci, tramelei no do siri, cruzei tesoura no ar. Na dobradiça eu peguei minha sombrinha, passeando na pracinha, chutando de calcanhar. No fervedouro fiz um grande rebuliço, preto, branco e mestiço, eu chamei pro bafafá. Azuretada, curriola e destrambelha, saculeja, se destelha no maior calunguejar. We'll be right back. trote, em plena multidão. Ela me deu um bote bem no meu cangote, me botou no chão, daquele alvoroço, mordeu meu pescoço. Parece mentira, aquele beijo foi um beijo de vampira. Levei um trote em plena multidão. Ela me deu um bote bem no meu cangote, me botou no chão, daquele alvoroço, mordeu meu pescoço. Parece mentira, aquele beijo foi um beijo de vampira. Mordeu, mordeu, quase que me devora. Logo foi embora, fiquei sem saber o seu telefone, o seu nome agora. Vampira, cadê você? Mordeu, mordeu, quase que me devora. Logo foi embora, fiquei sem saber o seu telefone, o seu nome agora. Vampira, cadê você? Fiquei sem saber o seu telefone, o seu nome agora. Vampira, cadê você? Quase que me devora, logo deu fora. Fiquei sem saber o seu telefone, o seu nome agora. Vampira, cadê você? Vampira! Quando chegar fevereiro, eu quero ser carnaval. Meu corpo no seu, noite bonita geral. Geral, geral! Vem a noite inteira descendo ladeira no maior festival. E a gente se pega, se bala e se morde num chão de estrelas. E meu corpo receba o desbunde geral. Geral, geral, vem, vem. Que meu corpo agora é todo carnaval. Vem, vem. Que no baile sacode no desbunde geral. Geral, geral. Levantando poeira no maior festival. O futuro é agora e a vida não freia. Tem a fera, amor, creia. Na vida futura o desbunde é geral. Geral, geral, vem, vem. Que meu corpo agora é todo carnaval. Vem, vem. Que no baile sacode no desbunde geral. Geral, geral. Descendo ladeira no maior festival. E a gente se pega, se bala e se morde num chão de estrelas. Que meu corpo receba o desbunde geral. Geral, geral. Vem, vem. Que meu corpo agora é todo carnaval. Vem, vem. Que no baile sacode no desbunde geral. Geral, geral. Quando chegar fevereiro, eu quero ser carnaval. Meu corpo no seu, no desbunde geral. Geral, geral. Quando chegar fevereiro, eu quero ser carnaval. Meu corpo no seu, no desbunde geral. Geral, geral. Quando chegar fevereiro, eu quero ser carnaval. Meu corpo no seu, no desbunde geral. Geral, geral. Quando chegar fevereiro, eu quero ser carnaval. Meu corpo no seu, no desbunde geral. Geral, geral. Quando chegar fevereiro,

De volta aqui no último bloco do Pelos Olhos e Ouvidos, nessa edição de prévia de carnaval. Um pouco diferente o programa, mas não podia deixar de fazê-lo por todas as questões que levantamos aqui, como a prévia do Alto Zé do Pinho, no qual o Jailson, que entrevistamos aqui recentemente, vai manter, sem o apoio da Prefeitura do Recife, as intenções da Nação Zumbi, da banda Nação Zumbi, em não tocar no Recife durante os 4 dias de carnaval. Falamos também do bloco Cabeça de Touro, que sai amanhã, um grande bloco aqui no bairro do Engenho do Meio, da violência que vai circundar durante esses 4 dias de carnaval, mas que vamos tentar brincar em paz e sem medo. E também das atividades aqui do CIS, que hoje também comemoraram o dia de carnaval, hoje, durante toda a tarde. O nosso último assunto nesse bloco é uma manifestação cultural que existe no bairro de Casa Amarela, que é o Rock and Roll Underground pernambucano. Lá existem muitas bandas, não só do bairro do Alto Zé do Pinho, que também aglomera esse bojo do bairro de Casa Amarela, mas lá existe uma quantidade enorme de bandas alternativas e que há 10 anos atrás começou a ter espaço num polo de carnaval, na quarta-feira de cinza, chamada Quarta Cinza Rock. Esse ano de 2017, esse festival está fazendo a 10ª edição. Com muitas contrariações de quem faz parte do movimento underground de Casa Amarela e da região metropolitana, o coordenador, por bem, ele mantém a programação sem muita discussão popular de quem vai tocar nas edições no último suspiro carnavalesco, que é a quarta-feira de cinza. E nessa edição, novamente, ele repete duas atrações muito constantes em outras edições. É a minha grande, digamos, minha grande pergunta: por que tais bandas se repetem tanto durante todas as edições do evento? A contrapartida, eu acho que muito positiva, as pessoas que fazem parte desse aglomerado de bandas, as pessoas se reuniram recentemente e vão fazer um evento paralelo. Alguns estão tomando como um princípio de revolução, um princípio de contraposição ao evento oficial, que é bancado pela prefeitura e as bandas ganham os seus cachês, para fazer novamente um rock mais despretensioso do underground, na qual as bandas dos bairros, as bandas alternativas, se dispõem a fazer sem deixar a sua manifestação cultural se acabar, e que é de grande efervescência, de grande qualidade. Então, esse evento, que vai ser realizado na quarta-feira de cinza, em paralelo, vai se chamar Cinzas Underground, e vai acontecer no dia 1/3 de 2017, na quarta-feira de cinza, na Praça do Trabalho, na Avenida Norte, em Casa Amarela, no Bar da Glória. As apresentações, que por bem foram feitas de forma muito coesa por quem se reuniu e se predispôs a fazer essa contrapartida, as atrações serão Traças e Ferrugem, Alma Blindada, Trauma HC, Zero Watts, Teoria do Fim, Red Mosquito, Derrame Cerebral, Saga HC, Lísio, que é do Projeto On, Monocromos e Matala na Mão, que até me surpreendeu um pouco a participação da Matala na Mão, mas que é realmente muito bem-vinda nessa manifestação underground em Casa Amarela. Quando acabar o programa, mais tarde eu vou estar me encontrando com as pessoas que vão articular esse evento e acho que vamos trazê-los aqui, um grupo de dos organizadores dos Cinzas Underground, para estar falando sobre o evento, para estar debatendo as contrapartidas e as posições tomadas e, é claro, tocar as músicas das bandas que vão se apresentar e de outras bandas que fazem parte dessa grande cena underground pernambucana. Claro, ali muito mais fincada em Casa Amarela, mas toda a região metropolitana é composta com muitas bandas do underground que fazem shows se coletivando, pagando som, tendo que bancar espaços, tendo que bancar ou apenas fazendo nas calçadas, montando o tablado, tudo de forma muito cooperativa. É uma cena que respira e transpira a todo tempo, mas que infelizmente não é reconhecida e até muito discriminada por muitos. Eu já fiz parte mais ativamente dessas atividades e já recebemos críticas severas de onde esses eventos são feitos, em praças, com tablados, em bares, mas traz ao espaço onde esses eventos são postos uma grande aglomeração de pessoas que não vão lá apenas para perturbar o ambiente, como muitos acham. As pessoas vão para trocar experiências, bater um bom papo, encontrar os amigos, tomar aquela cerveja, escutar um bom som, coisa que fica cada vez mais difícil em todos os lugares que vamos. Então, pelos olhos e ouvidos, sim, apoia essa iniciativa do Cinzas Underground, que vai acontecer na Praça do Trabalho, na Avenida Norte, em Casa Amarela, no dia 1/3/2017, no Bar da Glória, com as atrações Traças e Ferrugens, Alma Blindada, Trauma HC, Zero Watts, Teoria do Fim, Red Mosquito, Derrame Cerebral, Saga HC, Lísio, Monocromos e Matala na Mão. Nos vemos lá e faremos esse programa extra para a gente trazer esse bate-papo aqui ao vivo na Raido Aconchego. Vamos para o último bloco de músicas para a gente encerrar. A gente vai de frevo, vai escutar Mundo Livre S.A. e acabar com a música que eu adoro, de Carnaval. Então ficamos por aqui. Um bom final de semana. Uma boa prévia de Carnaval para todos. Estamos chegando próximo aos 4 dias de folia. Vamos brincar na paz, estar na paz. E para quem ainda não acompanha atentamente o Pelos Olhos e Ouvidos, vá lá na página do Facebook, comente. Lá você abre um link para escutar a Raio da Conchego ao vivo, para escutar os programas gravados. Lá a gente começou a postar poemas. Toda quarta-feira a gente vai ter um novo poema postado. O poema dessa semana foi de Tamires Drielli. Tá lá, você pode ir lá no Facebook do Pelos Olhos e Ouvidos e fazer a leitura do poema dela. O próximo poema da próxima semana vai ser de Jailson de Oliveira, que esteve aqui conosco. A gente vai ter uma novidade também em breve, que é o Aqui e Ali, onde a gente vai estar reportando, trazendo textos sobre os lugares turísticos e de lazer do Recife e da região metropolitana, onde a gente puder alcançar com as pernas. E nesse domingo também vai ter o Pelos Olhos e Ouvidos Music, que todo domingo a gente vai estar colocando música pernambucana, principalmente a música alternativa das bandas locais, lá postada no Facebook do Pelos Olhos e Ouvidos, para a gente poder conhecer um pouco mais da atitude musical, da atitude cultural, da atitude roqueira ou de qualquer outra manifestação musical que a gente possa ater e conhecer. Ficamos por aqui, uma boa prévia de carnaval, ainda voltamos para desejar um bom carnaval no Pelos Olhos e Ouvidos. Então ficamos e tchau! Beija-flor, beija-flor, toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Céu tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas. ignorância, só por maldade. Paquerar com liberdade, mas na maior inocência. Namorar sem malandragem, estraga um filme, dá prejuízo. Popular sem sacanagem, é um atalho pro paraíso. Na inocência, sem sacanagem, só por maldade. Mas pode ir dando adeus à galinhagem, à malandragem, às cantadas baratas. Você não é mais dono do seu nariz. O aprendiz de Dom Juan foi aposentado. Chega! Casa dela, sinal de alerta, perigo à vista. Conhecer toda a família, olho na pista, olho o barranco. Expandir o patrimônio, não digo nada, é um aviso. Contrair patrimônio, é um atalho, não digo nada. Sem sacanagem, é um atalho pro manicômio. Chega aí. É hora de se despedir dos amigos, das baladas homéricas e das farras intermináveis. Você não é mais dono do seu tempo. Diga adeus ao mundo dos livres. Seus dias de rei da noite definitivamente ficaram no passado. Mas o legal é quando, mesmo depois de alguns anos de clausura, você acorda ao lado de sua amada e se descobre infelizado. O legal, man, é saber que todos os acidentes de percurso valem a pena quando lhe aproximam ainda mais da pessoa certa. Legal é ir dormir, sabendo que ao acordar você poderá mais uma vez contar todas as pintinhas e sinais da pele da sua escolhida, só pra ter certeza. Pode crer. Só pra ter certeza que não esqueceu nada, que nada saiu da sua órbita. O universo e os elementos continuam conspirando a seu favor. Você continua reinando, reinando enquanto dorme. A gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração, tocou silêncio em todos os clarins, caiu a máscara da ilusão dos pierrots e arlequins. Ver Colombina. serpentinas azuis a sorrir, vai haver serpentinas na luz reluzir. Vê os confetes do pranto no olhar desses palhaços dançando no ar. Vê multidão proibida gritar, lá vê turbilhão dessa vida passar. Vê os delírios dos gritos de amor nessa orgia de som e de cor. A gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração, tocou silêncio em todos os clarins, caiu a máscara da ilusão dos pierrots e arlequins. Vê colombinas azuis a sorrir, vai haver serpentinas na luz reluzir. Vê os confetes do pranto no olhar desses palhaços dançando no ar. Vê multidão colorida gritar, vai haver turbilhão dessa vida passar. Os delírios dos gritos de amor nessa orgia de som e de cor. Aconchego 88.1 FM ou pela internet.